Estou feliz, confiante e irradiado pelo amor. Como é bom ser tão querido por alguém. Os web beijinhos são bons e os web afagos também. Como poderia querer algo mais? Como é bom poder confiar nela que foi na casa do amigo e saber que não vai rolar nada demais. Nela eu poderei confiar. Penso até quando vamos casar. Corno pode confiar nela, o rebanho segue direto pro abate. Meu chifre vai me proteger. Corno pode dar presentinhos pra ela sem esperar nada em troca. Só que o chifre vai chegar. Nela eu confio, estamos sempre juntos. Ela me ama mesmo, contou até pra amiga. Nosso amor não é um segredo pra ninguém. Eu não sou corno coisa nenhuma. Sou um homem com amor pra dar. Corno pode confiar nela, o rebanho segue direto pro abate. Meu chifre vai me proteger. Meu amigo mandou foto dela, deve ter recebido enganado. Corno pode confiar nela, o rebanho segue direto pro abate. Meu chifre vai me proteger. Corno pode dar presentinhos pra ela em troca, só que o chifre vai chegar. Como pode confiar nela, o rebanho segue direto pro abate. Meu chifre vai me proteger. Chifre, como pode mandar beijinhos pra ela.